Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo Torcida Brasileira. Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes do programa Três Notas. Começa agora pela Mutante Rádio, o episódio de número 115. É isso daí. Estamos aqui para mais uma semana de música, política, futebol e muito som, claro. Vamos tocar muitas novidades. Hoje o programa está recheado, hein, gente? Então aguardem, porque nós temos muitos assuntos para tratar também. Temos muitas novidades do Brasil, de fora do Brasil. Então, assim, o som independente, ele está muito forte, ele está muito legal. Tem muita coisa bacana surgindo por aí a todo momento. E é isso que nós vamos trazer aqui, então, neste episódio de número 115. E para começar muito bem, já vamos começar com os paulistanos do Canyon of Hate, com a música Democracia de Plástico, um som simplesmente brutal, cara, maravilhoso, sonzeira para abrir muito bem esse episódio. E claro, como a gente sempre fala, se você tem ouvido sensível, cuidado, porque isso pode lhe afetar. Depois vamos ouvir uma banda maravilhosa diretamente da Suécia, que é a The Helicopters, com a música Stay With You. E vamos fechar o primeiro bloco musical com The Jesus Lizard, com a música Hide Seek. Então é isso, galera, para começar muito bem, Can of Hate, The Helicopters, The Jesus Lizard, e daqui a pouco eu volto. É isso aí, acabamos de ouvir aí três sons maravilhosos, galera, de volta, três notas, música, política e futebol aqui pela Mutante Rádio. Acabamos de ouvir três sons, The Jesus Lizard com Hide Seek, antes The Helicopters, Stay With You, e ouvimos na abertura desse episódio o Ken of Hate com Democracia de Plástico. Três sons maravilhosos, três novidades para vocês conferirem aqui, lançamentos de 2024, meu, é isso daí, o Ken of Hate é um pouquinho mais antigo. Mas é isso, mano. Então, assim, você tá vendo que aqui o Três Notas sempre traz para vocês bandas muito legais e bandas que estão aí na labuta, no lançamento de discos, de músicas novas e tudo mais, mesmo sendo bandas novas, sendo bandas mais antigas, bandas um pouco mais conhecidas. Esse é o nosso trabalho aqui no Três Notas. É falarmos sobre música, sobre política, sobre futebol, sobre outros assuntos. E claro que nós gostamos de meter o nosso dedo mindinho em alguns assuntos por aí. Nós vamos fazer isso agora. Afinal de contas, a nossa mídia tem ido muito mal, hein, gente? A nossa mídia está, assim, muito preocupante. Por isso que, às vezes, algumas pessoas desacreditam de algumas informações da mídia. É que a mídia, quando a gente fala mídia no geral, é rádio, TV, são sites de notícias, são as grandes, principalmente as grandes corporações, vamos assim dizer. Porque o jornalismo independente, o jornalismo que principalmente está na internet hoje, seja com um canal no YouTube, seja por meio de blog, de site, mas que não tem um grande alcance, vamos dizer assim, eles estão com mais facilidades para dizer que tem um lado. É muito mais fácil. Só que a grande mídia, ela quer passar do quê? A grande mídia, ela quer se passar de algo como, vamos dizer para você, não como isenta, mas ela quer dizer que ela é imparcial. Esse é a grande palavra deste momento, a imparcialidade da mídia, a imparcialidade da imprensa, que a imprensa tem que ser imparcial, a imprensa tem que ser imparcial e tudo mais. Só que, vamos lá, só o que acontece, todo mundo tem lado. Então, quem escreve algo, quem fala algo, quem vai dar uma opinião, ela sempre tem um lado. Claro que nós procuramos ser o mais profissional possível, mas a gente sempre parte de um viés. Não tem como dizer que não. Nós somos seres humanos, nós sentimos, estamos soltos aí. E claro, principalmente das grandes corporações, como dizia o meu antigo chefe, meu saudoso chefe Rubens de Souza, o Rubão, ele tinha uma frase que eu achava sensacional, que era assim: jornalista não tem opinião, quem tem opinião é o dono do jornal. Bom, uma frase muito forte. E é mais ou menos isso, porque principalmente as grandes corporações, elas dependem de ações, elas dependem de mercado financeiro, elas dependem de alguns governos. E algumas empresas, elas querem ser imparciais, mas elas não conseguem. Elas deixam muito claro isso quando você vai acompanhar uma entrevista, por exemplo. No início da semana passada, só para vocês terem uma ideia, começou a campanha para o segundo turno, principalmente para as prefeituras que terão o segundo turno aqui no Brasil, mas vou falar especificamente da cidade de São Paulo, que é a maior cidade não só do nosso país, como da América Latina. Então, o que houve? A CBN, ela marcou um debate entre o Guilherme Boulos do PSOL e o Ricardo Nunes, atual prefeito, candidato à reeleição e favorito para ganhar do MDB, mas que está ali muito aliado ao que nós chamamos hoje de bolsonarismo. Então, está muito ligado à direita e à extrema direita, principalmente à extrema. Ele que agora se mostrou também um negacionista, algo assim absurdo, para não falar outra coisa. Mas então a CBN marcou o debate entre os dois, só que o Ricardo Nunes não compareceu. O Guilherme Boulos compareceu e aí não houve debate. Houve então que eles deram o tempo de uma hora, que seria o debate, mas eles fizeram então uma sabatina. Quatro jornalistas aproveitaram para sabatinar o candidato do PSOL, o Guilherme Boulos. Só que a sabatina, como muita gente imaginava, como seria apenas um candidato que costuma falar, que costuma apresentar suas ideias, o que se aguardava era o quê? Uma boa entrevista em que ele poderia expor alguns dos seus pontos, já que o outro não foi, o Boulos não tinha culpa nenhuma da falta do, vamos dizer assim, do candidato do MDB. Então, o candidato do MDB que arcasse com a responsabilidade dele de não ter ido com a irresponsabilidade e não ter ido ao debate. Os jornalistas deveriam fazer o quê? Perguntas em cima dos planos de governo, das ideias que o Boulos tem para a cidade de São Paulo. Não falo de São Paulo, para quem sabe, o Três Notas ele é gravado aqui em Jundiaí. Em Jundiaí terá segundo turno, mas em Jundiaí, infelizmente, a disputa ficará entre a extrema-direita. Uma coisa assim também absurda que nós temos acompanhado aqui em Jundiaí. Mas que também não chama nenhuma atenção, porque quem mora no interior de São Paulo sabe a dificuldade que é morar no interior de São Paulo devido às castas políticas que nós temos e principalmente à força que a extrema-direita tem. Mas voltando então à crítica, de volta então à crítica à grande mídia, os repórteres, em vez de aproveitar então e conversar com o Boulos sobre o plano de governo, como ele pretende trabalhar, o que ele pretende fazer, como implementar, ficaram assim querendo questionar sobre algumas notícias falsas que muitos candidatos já fizeram isso no primeiro turno. O debate foi de baixíssimo nível. Quem acompanhou os debates na capital paulista viu que foi assim, um debate do mais baixo nível possível, com um monte de mentiras, e alguns entrevistadores ainda seguem na mesma toada de perguntar: Boulos, você invade propriedade privada, Boulos, você invade casa, Boulos isso, Boulos aquilo, lembrando da prisão do Boulos. Pô, meu, já estamos cansados. Quem acompanha o Boulos sabe de toda a trajetória que ele tem com o MTST, sabe que o Boulos vem de uma família de classe média. Então, assim, não é nenhuma novidade, mas a galera insiste nisso, e o Boulos, ele é um cara que ele não foge ao debate. Ele sempre fala isso, mas chegou um momento que ele mesmo se cansou e falou: gente, e queriam que ele comentasse sobre a eleição em Belém do Pará, onde o candidato do pessoal perdeu, e blá blá blá. Ele falou: gente, eu estou aqui para comentar sobre a cidade de São Paulo, não para falar ser comentarista de eleição. E isso a galera tem uma certa dificuldade. Mas a grande mídia faz isso porque quando você tem um candidato de esquerda, e o Boulos sim, o Boulos, o pessoal, ele é mais esquerdo do que centro, sem dúvida nenhuma, ficaram ali em cima, insistindo numa certa tecla, que ele chegou um momento que ele se cansou e falou: gente, não dá. Ou eu vim aqui para falar de São Paulo. E isso quando não levam o cara para falar sobre a cidade de São Paulo, mas ficam perguntando para ele sobre a Venezuela, sobre Caracas, sobre Maduro, sobre Daniel Ortega lá na Nicarágua, que é na América Central. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A esquerda, a centro-esquerda já comandou o Brasil por três mandatos, sendo dois com o Lula e um com a Dilma. O segundo que começou da Dilma não foi ali no centro-esquerda, já foi uma coisa absurdo, que foi um governo que teve que ser puxado para o centro, muito próximo ali da direita. Então, assim, é uma situação delicada, e a mídia, ela faz esse papel, ela faz o papel do carrasco, porque ela tem interesse que a direita ganhe, ela tem interesse que a extrema-direita fique à frente do poder, porque é quando eles conseguem ganhar, porque esse mercado liberal é que eles querem. Então, o papel da mídia, ele tem sido muito mal feito. Em vez de aproveitar para se discutir ideias, discutir ali a cidade de São Paulo, os grandes problemas que a cidade de São Paulo enfrenta, não. Vamos ficar falando do candidato que foi preso, do candidato que é do MTST, e vamos continuar insistindo naquela coisa de que ele invade, que já foi desmentido 1 milhão de vezes. Basta com... E hoje, gente, tem rede social. E a maior parte do povo brasileiro está na rede social. O povo brasileiro que quer saber se o Boulos invadiu, não tem lá. E o Boulos faz ótimos programas nas suas redes sociais para desmentir essas notícias falsas. Mas a nossa mídia tem ido muito mal. Ela quer pagar de imparcial, mas ela é mais parcial do que muitos candidatos por aí. Bom, pessoal, essa era a crítica que eu tinha a fazer então sobre a mídia. Como sou jornalista, me sinto na obrigação de fazer crítica à mídia. E agora vamos com mais sons. Vamos com mais 3 sons maravilhosos aqui para vocês. Vamos então agora com Biz Bays, com essa banda, é uma banda maravilhosa, sensacional, que eu gosto muito, uma banda nova aí, muito legal, que vem lá de Santa Catarina, se não me falha a memória, hein? Biz Bays com a música Eu Não Quero Ter Que Ser. Depois nós vamos ouvir The Bell Race com I Fall Down. E fechamos com os Jundiaenses do Júpiter com Ainda Somos Estranhos. Pô, é só som novo, gente. Só som maravilhoso. Vamos lá e daqui a pouco eu volto. Eu não aguento Now I fall down. Três notas, música, política e futebol aqui pela Mutante Rádio. Hoje com o episódio de número 115. Acabamos de ouvir aí os jundiaenses da Júpiter com Ainda Somos Estranhos. Antes, The Bell Race com I Fall Down. E começamos muito bem o segundo bloco musical com Busy Basic com Eu Não Quero Ter Que Ser. É isso aí. Gente, programa Três Notas, música, política e futebol. Já falamos um pouco de política, já fizemos uma crítica a mídia, porque a mídia tem deixado muito a desejar. Inclusive, quando a gente fala de mídia, a mídia é dividida em várias partes. Ela tem o seu lado político, ela tem o seu lado econômico, ela tem o seu lado do entretenimento. E vamos fazer mais um pouco de críticas então à mídia, porque tem um programa da TV Globo que ele é apresentado... gente, acho que é Patrícia Poeta o nome da apresentadora. Ela substituiu a Fátima Bernardes num programa que chama Encontro. E esses dias, gente, um absurdo que foi visto. Israel tem massacrado os palestinos há um ano. Alguns dias nós completamos um ano do massacre que Israel tem feito na Palestina. E tá feia a situação lá. Claro que daí eles responderam um atentado terrorista feito pelo Hamas, isso nós já comentamos, já falamos, Israel respondeu, mas ele começou a fazer o quê? Uma limpeza étnica no lugar. Então o que nós temos hoje na região da Palestina é um genocídio. Não tem como não se referir a isso. E agora essa guerra está se espalhando ali pelo... Pô, achei muito interessante, eu estava vendo um jornalista, até preciso pegar o nome dele aqui, que ele não chama de Oriente Médio, ele chama de... da Ásia Ocidental. Da Ásia Ocidental. Não, não é Ásia Ocidental também. O Ocidente da Ásia, uma coisa assim. E é interessante. E aí ele faz todo, né, uma ideia do que tem visto sobre Israel, do que ele já estuda, do que ele pesquisa. É um jornalista brasileiro que... O Café com Pepe. Pô, muito bom, gente. Muito bom. É, Pepe Escobar. Gente, o cara é muito bom. Tem canal no YouTube. Se você estiver interessado, vale a pena procurar, porque é um cara que está fazendo um trabalho muito legal. E aí, ele fala, então, sobre essa questão da guerra, sobre tudo que está rolando em Israel, e agora Israel começa a invadir o Líbano, tem o Irã que começa a dar umas respostas também, agora a briga, segundo Israel, é contra o Hezbollah, mas o que nós estamos vendo no Líbano também, no sul do Líbano, mais um massacre israelense contra pessoas inocentes, contra crianças, contra mulheres. Da mesma maneira como eles têm feito ali na região da Palestina, e ninguém adota uma medida sobre isso. Isso que é o mais impressionante. Ninguém adota uma medida sobre isso. A ONU não está tendo voz nenhuma. E a guerra que Israel tem feito contra os palestinos e contra agora os libaneses é impressionante. É um massacre que temos acompanhado ali. E por que o absurdo? Porque Israel, é como se Israel ela tivesse um escudo. A tecnologia de Israel é tão forte, tão grande, e ela é uma parceiraça dos Estados Unidos, Israel. É, então ele tem assim, um poderio de defesa muito grande, muito grande. Então ele o seu território não é afetado. E aí, uma reportagem que passou nesse programa, então, no encontro na Globo, mostra que como os brasileiros estão sofrendo com a guerra. Gente, não tem guerra. Isso que nós precisamos entender, gente. Não tem guerra. É Israel que tem massacrado o povo palestino e agora o povo do Líbano. Os israelenses, quem vive em Israel, não sofrem com os bombardeios. Quem sofre são os palestinos e os libaneses. São as crianças da Palestina, as crianças do Líbano que morrem nesse massacre que o governo sionista de Israel tem promovido. Então é uma situação muito diferente. E aí a Globo foi lá e fez uma matéria com uma brasileira que é judia e que mora lá em Israel, falando de como estão vivendo. Gente, é um absurdo. É um absurdo do absurdo. Assim como foi, eu achei muito ruim também a cobertura que eles fizeram em relação ao furacão Milton, que atingiu parte ali dos Estados Unidos, principalmente o estado da Flórida, na última semana também. Uma cobertura muito ruim da TV Globo, que tem deixado muito a desejar nessas situações aí, e quer pagar de mídia imparcial, mas é mais parcial do que qualquer outra coisa. Quem tem o costume de acompanhar notícias vê o quanto é parcial o jornalismo que muitas emissoras que se dizem parcial têm praticado, e a Globo tem feito isso daí. E claro que no esporte, então, nem se fale, o ufanismo sobre diante de uma vitória do Brasil, da seleção da CBF, do time da CBF, como me refiro, sobre a seleção fraquíssima do Chile, com um gol assim no fim do jogo, o Brasil ganhou assim, de uma maneira, um futebol horroroso. O ufanismo do narrador da TV Globo é algo absurdo. Claro que o cara pedem para ele fazer isso, pagam para ele fazer isso, mas olha, gente, é triste. É triste ver a situação em que chegam essas coisas aí, porque é lamentável, para não falar de outra coisa, do que tem acontecido com a nossa mídia. Tá triste de ver. Tanto em cobertura política, quanto em cobertura de futebol, e agora nessa cobertura do massacre então, de Israel, é algo impressionante. É como se Israel fosse a vítima, gente. Israel, há um ano, sofreu um ataque terrorista e não aconteceu mais nada. E o exército de Israel, que é tido como um exército cheio de inteligência, disso e daquilo, Por que massacrar civis? Se eles são tão bons em encontrar pessoas, em definir quem é e quem não é do Hamas ou do Hezbollah, por que já não vai direto na fonte? Então mandem soldados preparados, vão lá e peguem quem eles têm que pegar. Não, mas eles querem bombardear e matar civis, porque o plano Israel, o sionismo israelense, é um plano de expansão territorial a qualquer custo. E isso tem ocorrido e ninguém tem se oposto. A situação pode feder, como dizia um personagem do filme Tropa de Elite, que agora eu esqueci o nome dele. Mas é isso, pessoal. Então, mais uma crítica aí à nossa mídia, tanto pela cobertura política quanto pela cobertura futebolística. Algo patético, patético, para não dizer outra coisa. Bom, mas vamos seguir com sons e tem novidades aqui. Vamos agora ouvir uma banda que vem diretamente dos Estados Unidos, que é a banda The Bard. B-A-R-D, banda simplesmente legal demais, gente. Que lembra a sonoridade de bandas como Allman Brothers, como Doobie Brothers. Dá uma passeadinha ali por outras bandas desse cenário dos anos 70, mas aquele anos 70 mais assim, lado B, vamos assim dizer, que não são aquelas bandas tão conhecidas do grande público. Eles não vão revisitar assim material como do Purple, do Zeppelin, não. Eles vão assim para Allman Brothers, para o Doobie Brothers, como eu falei, sabe? Então, esse tipo de som aí, que eles vão por esse caminho, é uma mistura de progressivo com rock and roll, com folk. Então, assim, sabe? Um pouco uma mistura de Grateful Dead também. Uma banda muito legal, The Bard. Nós vamos ouvi-los aqui, então, com a música Angels Got His Back. Meu, som legal demais, eu gostei muito da banda. Espero que vocês curtam também. Depois, quem quiser fazer comentários, fique à vontade. Sempre lembre que o e-mail do programa é o zinecanibal@hotmail.com. Estamos também no Instagram. No Instagram estamos como Dinossauro Banguela. Dinossauro Banguela. Depois, já vou contar para vocês então, Dinossauro Banguela, por quê? O Canibal Vegetariano, o fanzine Canibal Vegetariano, que era um blog também, completa 16 anos este mês de outubro e eu resolvi encerrar os trabalhos com o Canibal Vegetariano. Não tem mais Canibal Vegetariano, assim como esse programa antes se chamava Hora do Canibal, agora chama-se Três Notas. Termina também o blog Canibal Vegetariano. Tem muita matéria legal lá, tem muita entrevista, muita resenha, muita coisa bacana para você acompanhar. Vai ficar lá no, como arquivo, vamos assim dizer. Mas nós temos agora o Dinossauro Banguela, que é um novo blog, um novo trabalho, e por isso que agora no Instagram estamos então como Dinossauro Banguela. Então nos procure lá e faça seus comentários sobre as bandas que você está ouvindo. E comente sobre a The Bard, Angels Got His Back. E vamos ouvir também nesse terceiro bloco musical a banda Autoramas. Só que o Autoramas, que tem à frente aí o Gabriel Tomás, e agora eles estão com um projeto sobre música infantil. Porque tem muitas crianças, quem já foi no show do Autoramas, ultimamente tem visto que muitas crianças, muitos pais levam os seus filhos, ou às vezes até netos, para acompanhar o programa, o show da banda Autoramas. Então o Autoramas fez agora um projeto que se chama Autoraminhas, com músicas infantis. Ficou muito legal, por isso que nós vamos tocar aqui a música Cosquinha no Dedão. Gente, simplesmente legal demais. E vamos fechar o terceiro bloco musical com a banda Le Flair. Eles que já estiveram aqui no lançamento desse single. Alguns já faz um tempinho que eles passaram por aqui para lançar esse single. A Le Flair é uma banda de Itatiba, do meu camarada André Fujiwara, do Richard Krauss também. E agora eles estão aí fazendo alguns shows. Vão se apresentar em Itatiba no final desse mês, no segundo Rock Horror Show, em comemoração ao Halloween. E vamos ouvi-los então com a música Nu, que foi inclusive premiada no Festival de Música, um som muito legal. Então vamos lá com a banda The Bard, depois Autoraminhas, Le Flair e daqui a pouco eu volto. We'll be right back. curly hair. Meet him in the games, that little boy we led. Yeah. Cosquinha, cosquinha, cosquinha, a vida inteira. Cosquinha, cosquinha, cosquinha, cosquinha no dedão. Cosquinha a vida inteira. Cosquinha no dedão. Vem pra brincadeira. Cosca a cosquinha no dedão. Cosquinha a vida inteira. Cosquinha no dedão. Vem pra brincadeira. Cosquinha no dedão. Preciso ir ao banheiro. Cosquinha no dedão. Ih, não aguentei. Desvelando a cicatriz. E é isso, pessoal. Três notas, música, política e futebol. Acabamos de ouvir aí Le Fleur com a música Nu. Antes, o Autora Minhas com Cosquinha no Dedão. E ouvimos também os estadunidenses da banda The Bite com Angels Got His Back. Pessoal, só tenho a agradecer a vocês pela atenção. De sempre, muito obrigado. Valeu mesmo. Se você tem banda, envie e-mail para nós pelo zinecanibal@hotmail.com. Estamos também no Instagram como Dinossauro Banguela e no Facebook como Canibal Vegetariano. Facebook a gente vai manter a página com o nome Canibal Vegetariano, que já está há muito tempo. Beleza? Então é isso daí. Ouvimos muitas novidades hoje e para fechar, mais novidades. Recentemente a banda Garotos Podres, banda já classicassa do nosso punk, que a gente sempre rola por aqui, lançou um single com duas músicas, isso mesmo. Primeiro eles fizeram uma versão de Puta Vomitada do Grinders, que ficou legal demais. E eles fizeram uma música que se chama Kim Jonguinho. Já que a gente falou do Autora Minhas, que é uma música infantil, o Kim Jonguinho lembra também muito uma música infantil, porque o Garotos tem essa irreverência, tem a crítica social e política muito forte e tem a irreverência. Kim Jonguinho é uma música que vai falar então sobre a questão do Kim Jong-un da Coreia do Norte. Ficou muito legal. E fechamos com chave de ouro com João Gordo. João Gordo que vai lançar agora, ou já lançou, o segundo disco do seu projeto Brutal Brega, em que ele toca, vamos assim, punk hardcore de músicas clássicas do cancioneiro popular nacional, que foi chamado de Brega. E agora nós vamos fechar então com uma versão de Coroné Antônio Bento. Pessoal, então é isso. Valeu, um grande abraço a todos e se tudo correr bem, semana que vem estaremos novamente aqui pela Mutante com Três Notas. Um abraço e até. Um vilão bonzinho. A partir de agora, eu vou ser um vilão muito malvado e vou iniciar minha carreira de maldades ensinando todos a cantar uma música muito malvada. Que bonitinho Kim Jonguinho com seu Kim Jonguinho. Da, da, da. Que bonitinho Kim Jonguinho com seu Kim Jonguinho. Da, da, da. Que bonitinho Kim Jonguinho com seu Kim Jonguinho. Da, da, da. Que bonitinho Kim Jonguinho com seu Kim Jonguinho. passou, vejam só o que aconteceu. Kim Jong-un casou e seu filhinho nasceu. Nasceu! Da, da, da, que bonitinho, Kim Jong-un com seu Kim Jong-un. Da, da, da, que bonitinho, Kim Jong-un com seu Kim Jong-un. Mamadeira, molotov, atômica, fraldinha, vejam só que coisa bonitinha. Radioativo, leitinho, urânio no talquinho, pra ficar bonito que joguinho. Da, da, da, que bonitinho, que joguinho, gostei o que joguinho. Da, da, da, que bonitinho, que joguinho, gostei o que joguinho. Quando ele veio da Ásia do ano passado, conheceu alguém e ficou apaixonado. O ano se passou, vejam só o que aconteceu. Kim Jong-un casou e seu filhinho nasceu. Nasceu! Da, da, da, que bonitinho, Kim Jong-un com seu Kim Jong-un. Da, da, da, que bonitinho, Kim Jong-un com seu Kim Jong-un. Mamadeira, molotov, atômica, saldinha, vejam só que coisa bonitinha. Radioativo, lentinho, urânio no talquinho, pra ficar bonito Kim Jong-un. Da, da, da, que bonitinho, Kim Jong-un com seu Kim Jong-un. Da, da, da, que bonitinho, Kim Jong-un com seu Kim Jong-un. Da, da, da, que bonitinho, Kim Jong-un com seu Kim Jong-un. Da, da, da, que bonitinho, Kim Jong-un com seu Kim Jong-un. Da, da, da, que bonitinho, Kim Jong-un com seu Kim Jong-un. Da, da, da, que bonitinho, Kim Jong-un com seu Kim Jong-un. Eu sou muito malvado. Sua filha Juliana, ele não quis ser maneiro, foi pro Rio de Janeiro e convidou o Bené Nunes pra tocar. Nesse dia Bodocó falta um pouco pra virar. Coronel Antônio Bento, no dia do casamento da sua filha Juliana, ele não quis sanfoneiro, foi pro Rio de Janeiro e convidou o Bené Nunes pra tocar. Nesse dia Bodocó falta pouco pra virar. Todo mundo que mora por ali nesse dia não podia resistir. Quando viu o toque do piano, rebolava, saía requebrando. Até Zé Macaxeira, que era o noivo, dançou a noite inteira sem parar. Que é costume de todos que se casam, fica doido na festa se acabar.